dar a palavra, passar a palavra para o pastor, para que ele mesmo seja o porta-voz de Deus nesta noite, para falar ao nosso coração, de modo que saiamos aqui todos edificados pela palavra. Muito obrigado, pastor Júlio, por atender mais uma vez o pedido da nossa juventude. E eu fico feliz porque a juventude, normalmente, quando quer um preletor, quer que chamar um sujeito aí que, sabe, é todo moderno demais, cheio de... E aí quando chama um homem sério como o pastor Júlio, fala, eu acho que o negócio está caminhando no sentido certo, seriedade. Então, isso alegra muito o coração, meu coração. Muito obrigado, pastor Júlio, por uma vez mais poder estar conosco. Eu é que agradeço o privilégio de voltar a este púlpito, né? E falar à mocidade. Queria saber quem é a Bruna, foi ela que me escreveu. Eu aceitei o convite, hein? Trabalhando, coitada da Bruna, né? Alguém pode gravar depois a mensagem e passar para ela. Mas é um privilégio falar aos jovens, e como todos nós aqui somos jovens, né? Porque o crente não fica velho, né, Júlio? O crente não fica velho, de maneira nenhuma. Somos jovens... Espírito jovem, capacidade jovem, realizações jovens. E às vezes eu desafio alguns jovens a me acompanharem. E eles desistem e ficam no meio do caminho. Então, eu sinto aqui ainda sou jovem, o pastor Ezequias. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21. Me pediram para identificar o texto 18 a 20, mas a oração de Paulo... é 14 a 21, e nós vamos ler todo o texto. Os irmãos têm uma tradução diferente da minha, é uma tradução um pouco herética, mas depois eu explico por que, pastor Ezequias. Mas eu vou ler a minha tradução e os irmãos acompanham. Vamos ficar de pé para ler? Efésios capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso número 21. Uma oração de Paulo pelos Efésios. E Paulo diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. No verso 19, Paulo disse: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Conhecemos Deus e com Ele nos relacionamos. Vamos orar mais uma vez, agradecendo pela beleza do texto. Agradecemos-te, ó Pai, pelo privilégio deste dia que eu consagrado ao Senhor. Te agradecemos porque nele comemoramos o Dia dos Pais. Rogamos que tu faças, ó Deus, de cada pai cristão, um pai verdadeiro, um pai comprometido com o Senhor, para dar aos seus filhos as orientações necessárias, Senhor Deus, para uma vida em comunhão com o Senhor. Abençoa também os jovens desta igreja. Te agradecemos, ó Pai, pelo ministério que eles realizam. Te agradecemos pela vida de cada jovem em particular, porque temos ouvidos, Senhor Deus, que são vidas consagradas ao Senhor, que buscam, Senhor Deus, se inteirar da Tua vontade, fazer a Tua vontade e procuram, Deus, testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, abençoa o Teu servo pastor que a dirige, a sua família e abençoa aqueles que estão aqui nesta noite. E nós te pedimos, ó Pai, que fales ao nosso coração, que ao meditarmos na Tua palavra, o Teu Espírito a aplique para que possamos conhecer-te melhor. Queremos conhecer a Deus em profundidade. E nesse conhecimento, ó Deus, crescer numa comunhão profunda com o Senhor. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão, pois suplicamos-te em nome de Jesus. Amém, Deus. Vamos, podem assentar. Conhecendo Deus e com Ele nos relacionamos. Conhecemos Deus e com Ele nos relacionamos. Normalmente, isso aí poderia se constituir de uma pergunta, mas não é uma pergunta, né? É a pergunta que nos desafia é a seguinte: é possível conhecer Deus com mais intimidade e profundidade? A resposta, é claro, óbvia, é sim. Nós podemos conhecer a Deus e ter um conhecimento mais profundo com Ele em termos teórico. Mas em termos de vida prática, Paulo está trabalhando aqui a vida prática, a vida dos Efésios, o seu testemunho no ambiente em que eles viviam, qual era esse conhecimento que eles possuíam de Jesus? É claro que na vida prática, às vezes, nosso conhecimento ele deixa muito a desejar. E na expressão de Paulo, quando ele diz lá no verso 14, por causa disto, eu gostaria que o irmão voltasse a sua Bíblia aí, no capítulo 3 ainda, nos versos 5, 9 e 10, que vai dar a razão desse por causa disto. Paulo vem trabalhando nesse capítulo 3 e vai dizer o seguinte: por causa disto, mas por causa disto o quê? Lá no verso de número 5, ele diz: o que noutros séculos que nos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito dos seus, aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo está dizendo que houve um tempo em que os homens não conheciam a Deus em profundidade, mas que esta revelação ela veio através do Espírito Santo, atuando na vida dos apóstolos, atuando na vida dos profetas, que revelaram um pouco mais de Deus. Depois, no verso número 9, ele diz: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, em que tudo criou. Ele diz que há um mistério em Deus que esteve oculto. E esse mistério que esteve oculto, ele foi revelado. Ele foi revelado como? Ele foi revelado em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a revelação do mistério de Deus. Aliás, Paulo trabalha isso no capítulo 2, quando ele trabalha a questão de Deus em Cristo, tracinho, um mistério. O mistério que é a revelação de Deus. Depois, no verso de número 10, ele diz: para que agora... Aí ele vem trabalhando, né? Há uma revelação que era desconhecida, uma revelação que não era conhecida, há uma revelação que não era apreendida, há um conhecimento que era desconhecido dos homens, que ninguém conhecia, apesar dos filhos de Deus não conhecerem perfeitamente. Deus foi revelando. Como? Através dos profetas, através dos apóstolos, através da ação do Espírito Santo. E agora, no verso 10, ele coloca a igreja. E aí vem a responsabilidade da igreja. Para que agora, nesse tempo presente em que estamos vivendo, diz ele, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então ele vem trabalhando uma revelação, um conhecimento. Podemos aqui sugerir talvez alguém fazendo uma pesquisa em laboratório, e ele vai fazendo esta pesquisa, morre, vem o outro, continua a pesquisa, vem o outro, continua a pesquisa, até que chega um momento em que vamos conhecer um determinado elemento da pesquisa. Paulo está dizendo, Deus vem se revelando através da história, e ele vem se manifestando, ele vem se dando a conhecer aos seus filhos, mas esse conhecimento passado ele era imperfeito. Mas agora, nós, igreja de Jesus Cristo, temos este conhecimento perfeito. Através de quem? Através da pessoa de Jesus Cristo. Então, esse agora, quando ele diz, então, lá no verso 14, por causa disto, desta revelação, por causa dessa manifestação de Deus através da história, chegando ao meu tempo, e agora eu faço parte da igreja, a igreja não existia, ela foi instituída por Jesus Cristo, e agora, através da igreja, Deus se torna manifesto de tal maneira que todos podem conhecê-los. Como? Através da responsabilidade da igreja que vai fazer Deus conhecido no mundo. Então, os irmãos notem aí que o texto que os irmãos escolheram para este mês de agosto, mês dos jovens, ele é um texto muito profundo. E além da sua profundidade, é um texto desafiador, porque ele traz para os nossos dias, igreja de hoje, a responsabilidade de continuar fazendo com que as pessoas que nos cercam, o mundo em que estamos inseridos, a sociedade que nos acolhe, ela possa conhecer a Deus, e vai conhecer através do ministério da igreja. E quando eu digo igreja, não estou dizendo este templo, estou dizendo a vida de cada um de nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Aqueles que estiveram ontem aqui verificaram que esse corpo é desengonçado, né? Ele tem todas as características para a gente olhar para o corpo e achar que ele não funciona, mas ele funciona por causa da ação do Espírito Santo na vida do corpo. Então é possível realmente conhecer a Deus? Claro que é possível, teoricamente. Mas é a prática. A prática eu vou demonstrar no meu viver de 24 horas por dia, lá na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, nos meus estudos, nas minhas ações, nos meus sonhos, nos meus ideais. Então eu vou procurar conhecer a Deus e eu vou manifestar esse conhecimento de Deus numa sociedade que está podre, está corrompida e precisa da ação do Evangelho. Então nós temos três verdades nesta noite que eu quero trabalhar com os irmãos. Eu digo sempre que eu trabalho com a questão mais ou menos didática, né? A questão da primeira verdade, segunda verdade, terceira verdade. Essa semana eu recebi um telefonema da minha ex-igreja, que eu estou deixando, e a pessoa que telefonou: pastor, que saudade da primeira verdade, segunda verdade, terceira verdade. Quando o pastor não prega a primeira verdade, segunda verdade, terceira verdade, ele começa e vai, e a pessoa não sabe às vezes onde está o sermão, né? Mas eu prefiro fazer assim, para uma questão mais prática. Primeira verdade: a Bíblia nos diz que o simples afirmar que conhecemos a Deus não é suficiente para comprovar a nossa intimidade com Deus. Por exemplo, eu conheço a presidente Dilma Rousseff pela televisão, e os irmãos também a conhecem, não conhecem? Mas eu não posso sair por aí dizendo que eu a conheço. Eu não sei onde ela dorme, não sei onde ela mora, não sei se ela fica no Palácio do Planalto, se ela fica na Granja do Doutor, se ela dorme em outro lugar, o que ela faz, o que ela come. Eu não conheço. O meu conhecimento é o conhecimento de ver pela televisão, pelos discursos que ela faz, que às vezes nem sempre nos agrada, mas que tem que fazer. E eu digo: eu conheço. Conhece o presidente? Conheço, conheço a presidente. Mas eu não conheço. Na vida prática, o meu conhecimento dela é simplesmente superficial. É aquele conhecimento de ouvir dizer e de ver a imagem. O apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, João era o apóstolo do amor e ficou velho. E velho é um negócio muito complicado, viu, pastor? Quando a gente fica velho, fica complicado. E João, quando ficou velho, ficou complicado. Complicado demais. Ele disse algumas coisas que o jovem não diria. E exatamente para a igreja também de Éfeso, para a qual João escreve. Lá no capítulo 4, verso 8 da sua carta, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí João acaba com a nossa alegria, né? Ele olha para mim e diz: você não ama, então você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí já começa algum obstáculo nesse conhecimento. Esse conhecimento que eu tenho de Deus, ele se torna imperfeito porque alguém pode comprovar que eu não conheço. Por que não conheço? Porque simplesmente eu não amo. No capítulo 3, verso 6, ele diz: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não ouviu nem conheceu. Então todas as vezes que eu peco, eu estou dizendo que eu não conheço a Deus. E quem de nós que não peca? É só sair no trânsito, né? Alguém buzina atrás da gente, a gente dá vontade de dizer alguma coisa para ele, ou sair do carro. Só não sai do carro que tem um medo de levar um tiro, e é melhor não sair. E aí as pessoas buzinam, a pessoa corta, a pessoa faz uma série de coisas, e às vezes dá uma chegada. Há poucos dias atrás eu estava no estacionamento, estacionei meu carro, aliás foi aquele estado de Santo André Convenção. O indivíduo veio com uma caminhonete enorme, que não cabia na vaga, mas ele resolveu que ela ia caber, ele resolveu empurrar o meu carro com o carro dele. E empurrou e fez lá um risco do lado do meu carro. Aí eu saí, mas ele simplesmente não olhou para o meu carro. Ele foi olhar para o carro dele, ver se o dele estava amassado. Eu digo: com esse indivíduo eu não quero conversa, porque por esse carro dele, esse carrão que ele tem, ele é capaz de me dar um tiro aqui na praça ali em frente à primeira igreja. Deixa o meu carro amassado mesmo e eu vou embora sem problema, sem discussão. É assim que nós vivemos este mundo. E aí João vai dizer isso. Depois no capítulo 2, verso 4, ele vai dizer o seguinte: aquele que diz, eu conheço, isso é conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aí que eu digo que o velhinho não é brincadeira, né? O velhinho João aqui, ele joga pesado em cima de cada um de nós. Ele olha na cara, ele olha nos olhos e diz o seguinte: você é mentiroso. O irmão teria coragem de chamar alguém de mentiroso assim na frente? Olhar para um membro da igreja que dá um mau testemunho, que faz alguma coisa errada, e dizer, olha, o irmão é mentiroso, porque a Bíblia está dizendo que se o irmão diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, não vive o padrão do Evangelho, o irmão é mentiroso. O pastor não tem coragem de dizer isso para a igreja. Eu não teria. Talvez um pouquinho mais de anos a gente vai começando a ter coragem, porque não tem mais nada a perder na vida. Aí você termina fazendo isto, né? Oséias, o profeta do amor, que teve problemas conjugais terríveis, aprendeu a perdoar através do sofrimento. Lá no capítulo 6 do seu livro, no verso 3, ele diz: conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer a Deus. Precisamos conhecer e continuar conhecendo, de tal maneira que haja uma intimidade mais profunda com Deus. Mas o que eu mais gosto daqueles que conheciam a Deus é de Jó. Jó tem uma experiência maravilhosa com Deus. Passou uma experiência de amargura, de tristeza, de sofrimento, de dores, de amigos, daqueles amigos que ninguém quer ter na vida. Amigo igual aos amigos de Jó, a gente não precisa ter inimigo, basta aqueles amigos de Jó, que chega na sua casa às 5 horas da manhã e fica ali buzinando no ouvido até às 10 da noite, dizendo que você é um pecador, um miserável, que você precisa arrepender. E Jó ficou irritado. E diante de toda a irritação de Jó, já chega um momento em que ele vai a Deus e reclama de Deus. Aí Deus resolve aplicar um Enem a Jó. Os jovens aqui que fazem vestibular, que sabem o que é Enem, né? Aquelas perguntas do Enem para poder se candidatar ao vestibular e passar lá e ter uma vaga garantida na universidade. E Deus aplicou a Jó nada menos, nada mais do que 96 perguntas. Tudo pergunta de pré-primário. E nenhuma pergunta científica, nada disso. Pergunta de pré-primário. Por que que a água não entra na escama do rinoceronte? A gente só não sabia. Ele entra dentro da água, mas a água não entra. Quando a escama fica na água, né? Por que que a avestruz, ela põe o ovo na areia e não choca? Deixa que o sol choque. E ela larga o olho lá, o ovo lá, e se tira sem problema nenhum, sem a presença da ave com o ovo. E ela não está nem aí. E Deus diz a Jó o seguinte: ela não tem inteligência. E a avestruz realmente não tem inteligência. Mas ela coloca o cavaleiro para correr. E aí Deus foi fazendo uma série de perguntas. Pergunta, pergunta, pergunta. No final corrigiu a prova de Jó. Zero. Jó não respondeu nada, absolutamente nada. No Enem de Deus, Jó foi reprovado. Aí, diante dessa circunstância, lá no capítulo 42, Jó faz uma confissão. E uma confissão muito interessante. Ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Já disse para Deus: Senhor, eu não sei nada, absolutamente nada, reprovado. E se Deus resolvesse aplicar um Enem em nós hoje, meus irmãos, com mais conhecimento que nós temos, que conhecimento de Jó era limitado, automaticamente a gente seria reprovado também. Jó não conhecia Deus, mas ele achou que conhecia. Ele achou que poderia dialogar com Deus, brigar com Deus, questionar a Deus, dizer a Deus que Deus era injusto porque ele estava sofrendo, porque a enfermidade lhe colocou numa situação desconfortável, porque ele perdeu os filhos, perdeu os bens, ficou pobre, a esposa dele teve um sofrimento maior porque perdeu os filhos também e ainda ficou com o esposo doente. O sofrimento dela é maior do que o de Jó. Nunca ninguém fala da mulher de Jó. Mas perder os filhos e ver o esposo lá em cima de uma cama, sem poder fazer nada, apodrecendo, o sofrimento era maior. E muita gente acusa a mulher de Jó. E Jó disse que ela parecia uma louca. E certamente era parecida louca mesmo, né? Que ainda ficava com ele, né? E se fosse hoje, ela iria embora. E largava ele lá. Então ele não conhecia Deus. Então esse conhecimento que nós temos de Deus, ele é insuficiente. Ele precisa ser aprimorado. Deus, quando manda Moisés ao Egito, está no Êxodo capítulo 6, Deus faz uma revelação a Moisés, dizendo que Moisés, o meu nome, eu o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido pelos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó não me conheceram. Eles não conheceram o meu nome. Eles não sabem quem eu sou. Mas aí você vai ver a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a intimidade que eles possuíam com Deus, e diz: Senhor, mas aquilo não era conhecimento? Deus diz: não, há necessidade de um conhecimento mais profundo, maior, que Paulo vai dizer, vem agora através da pessoa de Jesus Cristo. Segunda verdade que temos no texto desta noite: conhecemos a Deus quando compreendemos a dimensão do amor de Cristo revelado na cruz por nós. Onde é que nós vamos ter a nossa base de conhecimento de Deus? É no Calvário. E conhecer a cruz, entender a cruz, é algo profundamente difícil, porque a cruz é um mistério. Ela nos fala do horror do pecado, e ela nos fala da grandiosidade do amor de Deus, ela nos fala do poder da graça. Ela nos diz de um modo claro e bem objetivo que Deus ama a todos indistintamente. E esse amor de Deus, ele é tão profundo que às vezes a gente não gostaria que Deus amasse algumas pessoas. Senhor, mas aquele indivíduo, o Senhor ama aquele indivíduo? Deus diz: eu amo. E eu quero que você ame também. Mas Senhor, espera aí, o Senhor ama sozinho e eu fico de lado, tá? Porque ele é difícil de ser amado. E algumas pessoas, alguns de nós somos difíceis de ser amados. E então nos versos 18, voltamos agora ao texto. Paulo diz: poderdes perfeitamente compreender com todos, não é sozinho não, viu, meus irmãos? Com todos os santos, com toda a igreja, com aquele irmão que tem a mente pequenininha e que você repete, depois de 20 anos repetindo, ele diz: como é que é? Eu não entendi, não. Certo? E os irmãos que são mais antigos na igreja sabem que isso existe, né? Depois de tempo de igreja, sentou na igreja, aprendeu, fez todos os cursos que a igreja deu, estudou todas as revistas da escola bíblica, passou por todos os melhores professores da igreja, participou de todos os cultos de oração, viu os melhores pregadores, fez tudo, leu a Bíblia 10, 15, 20 vezes, e lá no final acontece uma coisa e você descobre que ele não conhece ainda. Conhecimento é pequeno. Paulo diz: poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja, aí ele faz uma proporção geométrica, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Meus irmãos, eu não consigo atinar com o amor de Jesus, eu apenas o aceito, não dá para entender. Em termos humanos, em termos de pecadores como nós somos, não dá para compreender e entender e explicar o amor de Cristo. Por que que Deus ama pecadores como eu, como os irmãos e como todos os pecadores? Por que que Deus salva determinados pecadores que nós achamos que eles deveriam ir para o inferno e queimar durante toda a eternidade, de cabeça para baixo, pendurado num gancho, né, para sofrer mais, e o fogo cada dia crescendo mais, para ele sofrer pelos males que ele fez aqui, pelos crimes que cometeu, pelas maldades do seu coração? Não dá para entender este amor, mas Deus ama. O indivíduo chega diante de Deus e diz: Senhor, eu me arrependo, eu aceito Jesus Cristo, eu creio em Jesus como meu Salvador, eu me entrego ao Senhor, e Deus simplesmente diz: tá bem, eu lhe perdoo, mas Senhor, mas vai perdoar? Mas ele matou, ele estuprou, ele acabou com vidas, ele destruiu sonhos, ele foi ingrato, ele foi injusto, ele abandonou a família, abandonou os filhos, ele deixou desespero na sociedade, cometeu toda espécie de crime, e agora chega diante de Deus com uma palavrinha só: Senhor, me perdoa. E Deus diz: está perdoado. Ah, não entendo. Não dá para entender. Você entende? Dá para entender isto? Não dá. Em termos humanos, nós não conseguimos compreender. E aí Paulo diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 5 da sua segunda carta, ele diz nos versos 14 e 15: o amor de Jesus me constrange, ele me tritura, ele me deixa numa condição terrível diante de Deus, em que eu sou obrigado a amar. E amar exatamente como Deus ama, diz o apóstolo João, o velhinho lá. Se você não ama, você não conhece a Deus. Se você não guarda os seus mandamentos, você é mentiroso. Se você não vive o padrão do Evangelho, você está se enganando a si mesmo. Então não é válido. E aí eu volto para Deus e digo: eu conheço? Conheço coisa nenhuma. Aí você leva anos e anos para poder perdoar, às vezes, um pecado pequenininho que alguém cometeu contra você. Por quê? Porque nós ainda não conhecemos o amor de Deus em profundidade. A terceira verdade que o texto nos dá, nos remete à igreja. O conhecimento que temos de Deus e o relacionamento com Cristo resultam numa igreja que reflete a glória divina. Verso de número 21. Paulo, ele é encantado com a glória da igreja. Ele é tão encantado com a glória da igreja, até que quando ele fala de casamento, ele fala da glória da igreja. E ele olha a igreja como a noiva que se apresenta para o noivo, gloriosa, sem mácula, sem ruga, perfeita, maravilhosa, para um novo noivo sonhador, um noivo romântico e apaixonado. E aí no verso 21 ele diz assim: a esse quem? A Jesus Cristo, a esse que tem um amor que nós não compreendemos, glória a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. E aí ele diz, é Jesus que vai ser glorificado. Aí você faz o trabalho na igreja, meu querido jovem, e ninguém diz nada que você fez um bom trabalho. E você volta para casa triste, né? Diz, o pastor não viu o que eu fiz. A igreja não disse nada. Não precisa. Você está servindo a Cristo. Você ajuda alguém e amanhã este alguém vem e lhe dá uma mordida no calcanhar, né? Daquelas mordidas bem dadas, bem, ele prepara, ele vai fazendo a cama até que chega aquele momento em que ele dá uma mordida que dói profundamente. Aí você olha para trás e diz, mas não é possível, eu ajudei, estive com ele, fiz tudo para ajudá-lo e na verdade agora ele vem e me causa uma traição desta. E aí você vai a Deus e Deus diz assim, perdoe, eu vou perdoar, Senhor, perdoe-se. Nesses três últimos anos de pastorado na igreja de Indaiatuba, eu aprendi muitas coisas com aquela igreja. Eu fui convidado para pastorar uma igreja que tinha na justiça, em torno de justiça, BO, polícia, briga de irmão, em torno de 11 processos, cada um pior do que o outro. Havia até processo de formação de quadrilha, né? Então eu cheguei, me telefonaram, pastor, vem nos ajudar, porque se o senhor não vier, não fechar a porta da igreja. A igreja com 57 anos, não se pode fechar a porta. Eu fui para lá com Dona Aldiva, sem saber o que nos esperava. A primeira coisa que eu ouvi na igreja foi o seguinte, dois indivíduos sentados no último banco. Eles não levantavam, eles não cantavam, eles não liam a Bíblia, e um deles levava um livro que ficava lendo durante a mensagem, bem alto, assim, para não me ver, né? E quando uma senhora ia à frente, ele detesta a mulher. Não sei por que razão, ele deve ter um problema com mulher, né? Então, quando era uma mulher que ia à frente falar ou cantar qualquer coisa, ele levantava o livro mais alto, então abria o jornal para dizer que estava orando. E quando a bateria tocava, eles tinham lá qualquer coisa de barulho, de pandeiro, ele tirava um tampão do bolso e colocava nos dois ouvidos para dizer exatamente que ele não estava ouvindo. Aí, quando terminava, ele tirava o tampão e colocava no bolso. Aí eu comecei a olhar para aquele indivíduo. A primeira coisa que veio à minha mente foi o seguinte, Senhor, leva esse cara para o inferno, tá bom? Eu tenho certeza que ele faria a mesma coisa. Ele não é crente. Crente que vem para a igreja todo dia. E em 10 anos ele faltou uma vez aos cultos. Culto de oração, toda a programação da igreja, só faltou uma vez que teve um casamento em São Paulo. E ele veio dizer, pastor, eu faltei sábado passado, porque eu fui a um casamento em São Paulo de um sobrinho meu. Eu falei, pena que não tenha casamento todo dia para você ir para lá. Tá? Chamei este homem, conversei com ele, dialogamos. Eu perguntei, por que você faz isso? Ele disse, eu faço isso porque eu quero mostrar a minha revolta contra a igreja, a maneira que eu tenho de agredir a igreja. Eu falei, gente, você não vai conseguir nada. A igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Aí eu preguei durante 3 anos sobre amor. Amor ao próximo, amor ao inimigo, amor de todos os tipos, como pode pensar, eu preguei nos últimos 3 anos. Não deu certo. Ele continua lá. Não teve jeito. Conversei com ele, vamos tentar chegar a um acordo. Aí terminamos os processos, sobrou um. Consegui que ele fizesse o acordo do processo. Fizemos um acordo, está em segunda instância aguardando o julgamento final. Mas pelo menos fizemos um acordo. Era um processo em que eles juntaram e colocaram o escrivão da cidade como componente da quadrilha da igreja. E o escrivão não resolveu que ele não ia fazer acordo nenhum com uma igreja dessa que diz que ele faz parte de uma quadrilha. A gente ficou lá. Aí eu orei, Senhor, tira esse indivíduo daqui. Deus não tirou. Senhor, traz ele numa cadeira de roda. Ele entra na cadeira de roda, certo? Sentado lá atrás, ele vai ser castigado pelo fato de sentar e não levantar. No meu julgamento, eu achava que Deus poderia colocar numa cadeira de roda. Era tão simples, né? É só ele atravessar a rua, ver uma motoca bater nele, ou um carro atropelá-lo, né? E ele ficar paraplético, ficar numa cadeira de roda, sem problema nenhum. Seria uma lição para a igreja toda, que não se faz isso com a igreja. Aí o tempo foi passando. E orando diante de Deus. Eu acho que eu nunca orei tanto para uma ovelha, como... ele não é ovelha, porque não é membro da igreja, né? Eu nunca orei tanto para uma pessoa como aquela. Orei. Aí chegou um dia, eu cheguei à conclusão seguinte, que todas as minhas orações estavam erradas. Deus não ia responder as minhas orações. Deus não ia matá-lo, Deus não ia tirar de lá. Deus não ia fazê-lo ficar cego para ele não poder. Porque ele não lê, não, ele só abre o livro, né? Ele chega, senta, tira um lenço sujo do bolso, limpa o óculos, né? Coloca o óculos e vai ler. Eu falei, agora eu vou orar diferente. Senhor, me ajude a amar esse cara. Não foi fácil, não. Eu quero amá-lo como o Senhor o ama. Como é que Deus ama o pecador? Deus ama o pecador querendo que ele se converta. Aí eu comecei a sentir uma certa simpatia por ele. Eu comecei a olhá-lo não como um instrumento que atrapalha o culto. Uma vez eu disse para ele, você pode chegar na igreja de quatro pés, nu, sem roupa, que não vai alterar nada a minha mensagem. Realmente não altera. Você pode, do jeito que você quiser, você pode chegar aqui que não vai ter problema nenhum. Comecei a orar que Deus me ensinasse a amá-lo. E aí mudei a estratégia com a igreja. Comecei a pregar que a igreja tinha necessidade de amar os inimigos. E Deus foi trabalhando. Ele foi trabalhando o meu coração para amá-lo. Eu olho para ele com muita piedade. Ele mudou, não. Deus ainda não respondeu totalmente às minhas orações. Ele continua lá. E da última vez que eu preguei, eu disse, olha, eu quero dizer para o irmão fulano que eu amo com o amor que Cristo ama. Apesar dos livros que ele leu e não entendeu nada. Dos livros que ele leu, mas não leu e não sabe coisa nenhuma, porque ele não leu. Das reações que ele teve durante todo esse tempo, eu quero que ele saiba que eu o amo, e realmente o amo. 3 anos que nessa experiência com Deus, porque a minha luta era com Deus, a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. E tão fácil para Deus tirar um tropeço desse da igreja, não é tão fácil? É só Deus fazer assim, o cara desaparece, some. Não é que vai ser arrebatado para o céu, não, mas vai levado para qualquer lugar. A igreja é de Cristo. E eu não preciso defendê-la. E a igreja começou então a amá-lo. E hoje a atitude da igreja é bem diferente de 3 anos atrás. Ele está lá, mas ele não interfere mais nos cultos em termos da reação da igreja. E tão bom estava que a igreja partiu para a escolha de um pastor agora para assumir a igreja. E eu espero que Deus o leve à conversão. Não espero que Deus leve ao inferno, espero que Deus o traga numa cadeira de roda, mas que ele seja alcançado pela graça deste amor insondável que é o amor de Jesus, que nos ama como nós somos. E meus irmãos, como nós somos ruins, como nós somos perversos. Mas Deus nos ama assim. E eu preciso então desse desafio de conhecer o amor de Cristo. E às vezes o conhecimento deste amor de Cristo vem através destas vidas que são colocadas no nosso caminho, essas vidas que passam pelos nossos caminhos, essas pessoas que às vezes, por qualquer motivo, fazem parte do nosso viver diário e que são desafios que Deus nos dá para o crescimento espiritual. Aí vem a expressão de Pedro quando termina a sua segunda carta, lá no verso 18 do capítulo 3. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Antes crescemos na graça e no conhecimento do Salvador Jesus Cristo. Eu deixaria um desafio com os jovens aqui nesta noite. É bom ser jovem, a gente não sabe tudo, e vai morrer sem saber nada. E quanto mais a gente envelhece, menos a gente sabe. Ele vai descobrindo que muita coisa na vida ficou sem saber, especialmente conhecer a Deus. Mas para você conhecer a Deus, eu queria lhe dar algumas sugestões bem simples, bem prática. Primeiro, para conhecer alguém, você tem que conviver com este alguém. Eu ainda não conheço a minha esposa, apesar de 46 anos de casado e mais 7 que ela me perseguiu para casar comigo, na 53, né, mais de meio século, eu ainda não a conheço. E eu creio que ela não me conhece também não. Convivência. Não uma convivência crítica, mas a convivência. Como é que você tem convivência com Deus? Através da leitura da palavra de Deus. Reserve alguns minutos diário para ler a Bíblia. Leia sistematicamente. É como comer arroz e feijão. Nosso corpo precisa de alimento. Não adianta comer uma feijoada no domingo e depois passar a semana sem comer nada. Você vai morrer de fome. Todos os dias a necessidade de ter um momento de leitura da palavra de Deus. E às vezes para o jovem é difícil. Perguntei a um jovem há poucos dias atrás, você lê a Bíblia? Ele disse, não, pastor, eu não leio a Bíblia. Eu falei, então a sua vida reflete exatamente aquilo que você é. Essa bagunça toda da sua vida é falta de leitura da Bíblia. Ter um momento de oração com Deus. Não precisa ser longo, não. Não precisa ser uma vigília. Não precisa ser alguma coisa que você vai ficar o dia inteiro orando. Mas você reserve um momento para conversar com Deus. A sós. Não é o culto doméstico, é você e Deus. E que você abra o coração diante de Deus. Senhor, aquele sujeito lá, sabe, o Senhor sabe que o meu coração, como é que é? O Senhor conhece meu coração, você sabe que eu quero que ele morra, né? Mas você quer na sua vontade, então o Senhor vai mudar o meu coração. Porque quando eu oro, eu abro o meu coração para Deus e Deus conhece o meu coração. Ele conhece a intenção do meu pensamento, coisa que eu não conheço, eu nem conheço o meu pensamento. Eu não consigo dialogar com o meu pensamento. Mas Deus vai além, ele vai lá no íntimo, ele conhece a intenção do meu pensamento. Então eu oro e eu coloco diante de Deus o que eu sinto e vivo. E sobretudo, dentro desse contexto, vai aparecer no nosso caminhar diário um relacionamento em que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, realmente, ele conhece a Deus. Ele conhece a Deus. E nós não ouviremos a resposta que Jesus deu a Filipe. Filipe, estou há 3 anos convosco, tanto tempo convosco. E Filipe, vocês ainda não me conheceram. Que pena, Filipe, que você não conhece. Filipe não conhecia. E andou 3 anos com Jesus, não conhecia Jesus. E alguns de nós têm andado mais, 30, 40, 50, 60 anos ou mais, ou 10 ou 12, não importa o tempo de vida cristã, mas ainda não conhecemos a Deus em profundidade. E eu creio que o desafio dos jovens deste mês é aprofundar este conhecimento. Mas, querido jovem, é você o responsável. Você não pode depender do pastor. Você não pode depender da igreja. Você não pode depender dos irmãos. É você e Deus, na sua intimidade com Ele. Dia a dia, 7 dias por semana, em que você tenha um momento a sós com Deus, e com ele tenha um verdadeiro conhecimento. Que Deus abençoe para que esse conhecimento ele se aprofunde e vocês sejam realmente vidas consagradas ao Senhor. Está aí na hora do culto, o hino para ser cantado, 401, não é?